Você está ouvindo o podcast do disco CCJ Experimental, uma série de entrevistas gravadas no Laboratório de Multimeios do Centro Cultural da Juventude. Durante as entrevistas, os músicos falam dos aspectos, características e perspectivas da música experimental, bem como sobre o processo de criação. Neste programa, escutaremos o duo Monteiro Araújo, formado por Adriano Monteiro e Lucas Araújo. Eu me chamo Adriano Monteiro. Bom, eu sou o Lucas Araújo. Atualmente o que eu trabalho com música tem a ver com o que eu venho estudando e fazendo musicalmente, que é usar o computador para fazer música. Bom, o duo se formou na própria Unicamp, né? Porque a gente se conhece de lá desde muito tempo, desde quando entramos. Já que eu entrei um ano depois do Lucas. E numa matéria de composição, era pra se fazer uma música em que tocássemos. E começamos a tocar junto. E aí, a partir de então, começamos a tomar o trabalho adiante, né? Foi um casamento entre a experiência que eu tenho tocando e especialmente improvisando como instrumentista e o Adriano com a parte toda de programação. Esse trabalho é o primeiro que a gente fechou, apesar de estar um ano que a gente faz ele. Ele dá para ser explorado de várias maneiras. Teve algumas explorações improvisando antes, com alguns instrumentos que eu fazia eletrônicos, mas esse foi o primeiro que realmente a gente falou, esse aqui é uma peça. E ele rende muito tempo de música, assim, a gente pode explorar de várias formas. Para essa sessão de gravação a gente resolveu tentar decompor o patch nos diversos aspectos que ele tem no nível de energia, tanto de densidade quanto de volume. Então a gente separou em três momentos para gravar separadamente, para isso no intuito de tentar extrair o máximo do patch. Quando a gente começou a ensaiar para essa sessão, foi um caminho que se apresentou como o mais fácil, ou o que traria com certeza um número grande de material. Foi legal que foi uma abordagem diferente, porque a gente tinha uma abordagem perante o patch que era vamos fazer uma sessão de improvisação que a gente conseguia conduzir e encadear momentos diferentes tal. E, em geral, essa atitude tinha um padrão de comportamento, assim, que a gente conseguia levar do comportamento da nossa relação com o que o material, o computador gerava e tal, né? E aí essa tentativa de destrinchar o que já vinha acontecendo, os momentos claros que vinha acontecendo, em situações de energia diferente, até fez que me fizesse que a gente gerasse materiais novos que não tinha aparecido antes. No momento de ensaio para essa gravação, foi interessante. A gente falou, nossa, na busca a gente conseguiu chegar em coisas que não tinha aparecido antes, como a gente fazia. Então foi interessante. A orientação estética bastante clara é que, em geral, o Lucas é bem mais adepto, que é a coisa do ruidismo, do noise. Bastante, a opção para esse trabalho era timbres crus, usar timbres bastante crus. Isso, inclusive, orientou na hora da programação, em termos de escolhas, como manter ou eliminar algo que a gente tinha testado, foi bem nesse sentido, de manter os timbres que geravam bastante ruído ou esse timbre eletrônico cru ou de uma eletrônica mais antiga. influência, eu tenho um certo gosto pela música de alguns compositores que ficam entre compositores eruditos e de música eletrônica popular. Mas isso é o meu gosto pessoal, tá? Não é... por exemplo, o Ryoji Ikeda. Acho que, apesar de não ser uma coisa direta, eu vou imitar o Ikeda ou algo assim, eles ficam como referência. Mersbol. A questão da referência pra mim, dessa coisa do noise, na verdade eu não tenho referências noise, porque eu conheço um pouco o Mersbol, eu baixei uns dois álbuns na internet, eu ouvi, e essa questão que você falou da relação do som cru, né, eletronicamente cru, que a gente chama, e com noise, não é necessariamente uma coisa ligada com o outro, assim. E assim, a gente só adotou isso porque a gente queria, ó, tá, vamos usar sons crus e vai ter uma estética noise com sons crus, mas não foi uma coisa pensando, o noise usa som crus, isso não me passa pela cabeça. Eu acho a sensação corporal, sensitiva que me traz o noise, eu acho legal, tem certos momentos que eu acho que eu gosto. Então a postura é, tá, perante esse material, como que eu vou trabalhar ele? Entende? Sendo que se fosse um material que me desgostasse muito, provavelmente eu ia falar, não vou trabalhar ele, mas ele tem alguma coisa que me agrada, e essa era a postura, mas eu não tenho referências explícitas a noise, esse noise é um... Não. É mais a questão de adotar um material ruidista para trabalhar musicalmente. Tem uma porção de gente fazendo música que eu gosto, assim, eu ouço. Isso em variados estilos, tipo, como compositores consideram música erudita, eu não sei. Tem muitos nomes, tanto da música eletroacústica quanto da música instrumental, que são referências pra mim. Eu não gosto muito de ficar citando nomes, porque parece que esse cara é uma referência muito forte. Eu não sei se eu tenho uma referência muito forte. Eu acho que eu tô me achando ainda, porque eu tô procurando um caminho em que, na verdade, eu não tenho muitas referências. E aí eu fico me procurando, eu fico procurando o que eu tô fazendo, eu não sinto que eu tenho, que eu sei bem. Eu sei intuitivamente onde eu quero chegar, mas eu não sei um caminho certo a trilhar. Então eu tô me achando, eu não tenho totalmente consciência disso. Pois assim, você pode, se for encontrar meus trabalhos que vem vindo dos anos pra cá, você encontra uma certa lógica, uma tendência do que eu tô seguindo. Você aponta um caminho, mas esse caminho, eu sinto às vezes, sei lá, que não é uma trilha que eu tô seguindo, mas é um... Eu tô fazendo a trilha, assim. Eu sinto. Música. Bom, eu acho que na parte não específica do trabalho, mas que no geral, da minha atitude em relação ao instrumento e até de gosto, não teve referências práticas das pessoas que eu toquei. Então, por exemplo, Henrique Uau e Mário Del Nunzio, que foram pessoas que eu toquei durante muito tempo, acabaram direcionando a minha maneira de enxergar esse tipo de prática. Então, quer dizer, é uma referência próxima de colegas, né? É música experimental, porque é sentar, testar, não deu, deu. Talvez ele seja um bom tema no sentido de unir coisas que têm o mesmo tipo de pensamento, mas que não têm necessariamente o mesmo tipo de estética, pelo menos em termos de timbre. Tem que ver aí o que é isso. Mas em termos de postura, tem. Uma experiência bastante diferente de relação que a gente tinha, estava acostumado em relação a esse trabalho, porque foi a primeira vez que a gente gravou. Então aqui já tinha a gravação era uma responsabilidade de ter um material já pronto e com uma certa qualidade. Então foi bastante diferente. Assim.